pede break. Tem quem passa um pano, até pede break. Tem quem passa um pano, até pede break. Tem quem passa um pano, impostor. Passa por malandro. Muitos vêm na intenção, mas tão fora da batida. Onde está a evolução? Eu procuro quem me diga. Uns com a mente a milhão, outros a passo de formiga. Alguns rezam pra sair, eu pago pra entrar na briga. Vários anos de batente, é quente na linha de frente. 20 anos de zumbi, neguinho, cê não tava presente. O tempo não volta, mas a imagem não mente. Mas talento que revolta, isso eu tô consciente. Sem passado, sem presente, muitos já não tão com a gente. Muitos cantam, outros lembram, poucos realmente sentem. Pro que era som de preto e de bandido delinquente. Minha gíria é dialeto, eu falo português fluente. Batidas por minuto é o fruto do meu sangue. O produto é obra-prima, minha rima, minha gangue. A matéria vem do gueto, torna diferente o bang. A rua tá de luto, branco e preto, yin yang. Até pede black, tem quem passa o pano. Até pede black, tem quem passa o pano. Até pede black, tem quem passa o pano. Impostor, passa por malandro. Até pede black, tem quem passa o pano. Até pede black, tem quem passa o pano. Até pede black, tem quem passa o pano. Impostor, passa por malandro. A mente é meu laboratório, o repertório é ilegal. Não sou bode expiatório pra velório musical. Vulgo branco no canal, na nação do nacional. Minha trilha vem do gueto e meu código é fatal. O estilo é marginal, mas ninguém tem o meu time. Bandidos de papel, vezes malandros online. A memória é surda e cega, mas história não faz curva. Cria lei e muda a regra, pega chupa que é de uva. Tá assim de chama chuva, tão achando que tá bom. Quando a máscara caiu, só faltou usar batom. Rap gangsta Brasil, continuo pelo som. Agressivo, ofensivo, mais nocivo que o Xamon. Já que o rap é o som, como 20 anos atrás. Os meus trutas não são putas, meus soldados são leais. Basta apenas dois canais, rimas voam pelo vento. 4, 5 elementos, um tem 3 iniciais, eu disse. Tem quem passa o pano, até pede black. Tem quem passa o pano, até pede black. Tem quem passa o pano, impostor, passa por malandro. Até pede black. Tem quem passa o pano, até pede black. Tem quem passa o pano, até pede black. Tem quem passa o pano, impostor, passa por malandro. Sobre o sol do firmamento, várias pedras no caminho. Rap é como um casamento, uns precisam de padrinho. O movimento é violento, vai pra grupo não neguinho. A mesma regra se entrega pro bandido e pro mocinho. E como água e óleo são nazistas e judeus. Vida longa aos ideais, mato e morro pelos meus. Quem são nossos rivais? Muita gente esqueceu. E quem era não é mais, mano, pelo amor de Deus. Lugar de puta é no puteiro, lobo em pele de cordeiro. Você canta por amor, mas antes você quer dinheiro. Se o dinheiro vem primeiro, se corrompe um maloqueiro. Pode até pagar um selo, mas não compra um mensageiro. No fundo do quintal, vem os que se chamam bamba. Investimento e capital, até hoje chora o samba. Patrimônio musical, é normal a fila anda. Mas penério que é real, do que é só propaganda, eu disse.